Essa vocês conhecem muito bem. Se você quer saber quem eu sou, chegue mais perto, que eu tô esperto. Atravessa o deserto entre mim e o amor. Se você quer saber onde estou, faz o quê? Tá difícil ficar sem você. Tô de um jeito carente, querendo atenção. Um seu beijo de amor tirou meus pés do chão. Aprendi a gostar de você, cuidar do meu coração. Ai, amor, me leva contigo que eu vou. Ai, ai, amor, mirou no meu peito, acertou. Se você quer saber quem eu sou, chegue mais, que eu tô esperto. Atravessa o deserto entre mim e o amor. Se você quer saber onde estou, me telefona, não me abandona. Pega carona pra longe da dor. Eu tô de um jeito carente, querendo atenção. A distância entre a gente aumentou a paixão. Tá difícil ficar sem você. Saudade não é solidão. Eu tô de um jeito carente, querendo atenção. Aprendi a gostar de você. Ai, ai, amor. Muito obrigado, gente.